É Lúcio CDs. É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Sorte o som! Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que por aqui, meu parceiro, bebe água juntamente com o cavalo. O empresário Ney, grande empresário lá do Ney com materiais de construção, juntamente com a sua assessoria, já por aqui. Você vai ver que quem te ama. Parceiro Léo, diretamente lá do Amuaná, Jararaca, e ele tá aqui no Casota. Toninho, sou eu, o seu verdadeiro amor, sou eu. Carroça da Saudade, a maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não tenho saudade. O que vais me deixar, Roberta? Escuta-me nesse instante, te peço, com você tão distante. Não há felicidade. Já estamos gravando o CD ao vivo de hoje. Acredito. Lúcio CDs. Que você vai voltar. O maluquinho tá suspenso. Roberta, escuta-me. Te amo. Hoje é aniversário da nossa querida Rita. Alô, Rita. É a filha mais velha do tio Anel lá do Recreio. Daqui a pouquinho vai ter bolo, vai ter os parabéns pra ela. Casota. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu

só namora. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Saudade, é saudade. Não sei o que fazer se você me deixar. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. E olha, gente, a hora que bater a broca, você dá um chega aí no bar do Casota, aí no restaurante, tá funcionando a todo vapor, viu? Aí você encontra aí a chapa mista, aí bife cebolado, charque guisado, hot dog e bolo, torta salgada, coxinha e batata frita. Eita, coisa boa! Direto do túnel do tempo. Se voltar para mim, te perdoarei. Para o japonês, meu amigo japonês já na área. Por todo amor que sinto por ti. Saudade. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar. Empresário do ouro, já por aqui, já na área. A solidão é tão grande, não estou suportando. Bora pra cima! O meu coração está sangrando. Só mais uma chance, meu bem, por favor. Para te provar. Coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer que a saudade. Nosso empresário do ouro. Sinto agora. Chegou com tudo aqui no Casota. Me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Fala, Adriane! Não, chega aqui. Todo o tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão.

Antônio Marcelo, lá de Moaná. Lá da Vila Jarará, que tá aqui com a gente. Alô, Marcelo! Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo a carroça. Me vejo. Toninho. E a saudade rolando aqui no Casota. Minha paixão, não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Voltava assim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco. Grande Ronaldo da Terra Plena, amo por você. Juntamente com o velho guarda Sérgio, o homem da tatuagem. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Amigo Léo, lá de Jararaca, lá de Moaná, vai levar o CD ao vivo e pra lá. A carroça. Nosso rei do ouro, tomando todas, já espocando muito gelo aqui. Bora pra cima, rei do ouro. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Voltava assim. Amo, amo, amo, como eu te amo. A luxuosa. Carroça da Saudade. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Carroça da Saudade. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim. A carroça, a luxuosa. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento

Ele tá aqui passeando de carroça. As nossas luxuosas de luxo. Também por aqui, nossa comissão de frente. Um abraço. Empresário Ney, grande Ney. Patriarca de construção lá do Sideral. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar. Saudade. Que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. O povo gosta. Amigo, vento, se faça um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Lúcio CDs. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. A Carroça da Saudade. Saudade. Andresa, só quero amar. Ela tá aqui mais uma vez. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Lúcio CDs. Sempre só nos dois. Porque tenho algo especial. Irmão, pelo amor de Deus. Te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. O povo gosta. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. E é a emoção de amar. A luxuosa está aqui, aqui, aqui. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim para lidar. Se disser não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Bora japonês, bora japonês. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mil. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Não sei dizer porquê. Lúcio CDs. No amor é inevitável isso tudo acontecer. Quanto mais eu brigo, gosto de você. O melhor da briga é a reconciliação. É um amor novo que nasce. Faz essa música aí. Pra explodir. É a verdadeira história do Lúcio CDs com o Maluquinho. Porta tanta emoção. É Lúcio! É lindo te ter de novo em meus braços. Lúcio CDs. Gostoso é sentir teu perfume no ar. Grande parceiro Tota, sempre mantendo aquela ordem. Teu corpo e a vida inteira de ter para. Minha amiga Regiane. Alô, Regiane. É só em meus braços que você se acalma. Fazemos amor como da primeira vez. Seu corpo tão lindo e eu sempre bem-vindo. É quando se esquece a briga de uma vez. Saudade rolando. É só em meus braços que você se acalma. Fazemos amor como da primeira vez. Seu corpo tão lindo. Olha, gente, seu domingo só começando. Eu sempre bem-vindo. Hoje aqui no Casota. É a domingueira da sofrência. De uma vez. Carroça e a 007 aí no palco, logo mais. E a saudade rolando. Vamos lá. Simbora, Casota! Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você, que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. A carroça. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, tornar tudo concreto. Grande Sabazinho também já por aqui. Diretamente aí do Barreiro. Alô, Sabazinho! Meu amigo Zeca Velha Guarda. Juntamente com a sua família. Alô, Zeca! Vamos lá, Lúcio! Carroça da Saudade! Dá-lhe, Toninho! Há momentos no tempo em que paro e penso. O rei do ouro, o grande rei do ouro. Que não há mais. Tomando todos aqui. Abraçando a minha amiga Tal, aí a Clau, a nossa requisitada da carroça, também da comitiva, a carroça é festa. Hoje, a equipe Carroça é Festa, as meninas sendo patrocinada pelo Bebe Água. E também o cavalo lá de Coraci. Só estou na mente de um poeta que ele não. Mete coelho. Como é que é? Como é que é? E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Já chegando por aqui o meu amigo Denis da equipe Sem Fronteiras. Meu irmão, pelo amor de Deus. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria. Boca miúda já passou pra mim. Só restou na mente de um poeta que ele não. Desse mundo que é teu reino e faz doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.